Diga, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número... Eu esqueci de ver o número, olha que coisa, né? Número 123, edição... Eu não vou dizer que tá atrasada, porque a edição 123 era para ter acontecido há 2 semanas atrás, só que como teve um atraso muito grande na última edição e outros podcasts, então eu já pedi desculpas, eu acho, em outros lugares, mas... Novamente, não teve 123 há 15 dias atrás. E para não quebrar o cronograma, a 123 seria uma edição temática, mas vai ser uma edição de notícias para não ficar muito distante as notícias, porque já tem muita coisa distante e eu já tive que cortar muita notícia porque não rolava mais falar. Então, para a gente ficar certinho agora, a gente está gravando agora a edição 123. Eu vou ter tempo. Espero que tenha tempo de sobra pra editar, então tá de boa. Você, Vilar. Eu sou o Blas Júnior, estou aqui com Yuri Guimarães. É isso aí. Tudo bom, galera? O time nordestino do Yopinando Shibun. Eita, rapaz. Caralho, nordestino tentando fazer sotaque de nordestino da Globo, não, cara. Por favor. Não, é sacanagem Ah, é mesmo. Oxê. foda, é foda, pelo amor de Deus. Não, pior quando ele fazia aquele. Oxente, menina. Ô, Yuri, pelo amor de Deus. Enfim. Eita, baixo. O Luke não vai poder participar hoje, por motivos pessoais. Então vamos estar só eu e o Yuri comentando aqui. Mas tem notícias muito interessantes, sei que vocês vão gostar. Sei que muitas das notícias vocês já viram, outras não. Mas com os nossos comentários é sempre mais gostoso, sempre mais bonito, sempre mais delicioso, né? Ah, que delícia, né? Ah, que delícia, cara. Pois é. Talvez o Luke apareça aí aleatoriamente para dar recomendação, a gente não sabe. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E outra linha Loucura! temporal, olha aí. Loucura, loucura, loucura. Vamos esperar essa linha temporal chegando. Pois é, até comentaram na última edição, né, que foi muito louco o último podcast. As Pois pessoas é. iam, voltavam e sumiam e foi uma coisa louca. É porque foi temática X-Men. A gente tava seguindo as linhas temporais do X-Men, olha aí. Sendo que a gente nem falou dos X-Men, né? Talvez a gente fale Pois hoje. é. Deu Olha aí, falar olha aí. hoje, inclusive. Inclusive teve o título foi muito elogiado, fiquei muito feliz, né? A gente falou lá, e se fosse um filme do Amarra? E que coisa, né? Que coisa assim. Maravilha, Como sempre, perfeito. Yopinando Shibun, na vanguarda, né? Cara, Ele vai e fala, e se fosse um filme do Amarra? E aí, na semana seguinte, sai uma notícia de que ainda não foi o filme do Amarra, mas de que vai sair filmes provavelmente de personagens lá dos Esquadrão Suicida. Então, esperanças, estamos aí. não vamos falar, mas tem uma dessas notícias aqui que me deixou perturbado. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? É isso aí, Descer. cara. Filme do Amarra, campanha aí. Mais uma campanha do Yopinando Shibun, né? Relembrando a nossa época de campanha, inclusive é uma campanha muito antiga do Yopinando Shibun, que até hoje deveria estar valendo. Eu vou reviver, né? Eu queria ter um designer para poder elaborar melhor a imagem da campanha, que é use escadas apenas pela direita, pessoal. Vocês sabem que usando escadas pela direita, vocês estão fazendo um bem para a humanidade, né? Estão. Quando você usa escadas pela esquerda, cara, golfinhos morrem no Japão. Meu Deus! Oi. Mais piadas ruins minhas nascem toda vez que você vai pela esquerda. Pois é, cara. Toda vez que você vai pela esquerda, um Salve Vilásio. Squirtle é morto. Olha que Hashtag coisa Salve triste, cara. Vilásio. Então, vamos lá. Só pela direita. É o correto, cara. Você pensa, ah, mas pela direita e tal. Mas cara, na subida você vai pela direita e deixa espaço na esquerda pro pessoal que tá descendo. Na Com descida certeza. você vai pela direita e deixa a esquerda para quem tá subindo. A sua esquerda quando tá descendo é a direita de quem tá subindo. E Olha aí. vice-versa. Então, funciona. Ó. Sempre maravilha, grande Vilásio. Funciona. É isso aí. Aí, o Opinando Timbum para melhoria pública. Pois é. Enfim, hoje a gente vai ter uma edição de notícias, como já falei, vai ter algumas notícias de coisas da DC, óbvio. Tem uma notícia da Marvel também. Tem notícias de jogos, para quem reclama que não tem notícias de jogos. Na verdade, não é bem de jogos, né? É relacionado a jogos. É, né? Mas teve até algumas coisas aí, se você quiser falar de alguma coisa de jogo, né? Saiu as imagens novas aí do Pokémon GO e tal. Eu sai todos os dias. Todos os dias sai imagem de Pokémon, tanto do Sun Moon quanto do GO. É, teve o beta aí do Overwatch, que não sei se você pegou, eu não peguei, mas eu parece não. Maneiro. É, o pessoal tá maluco com o Overwatch. Fiquei curioso. Eu gostei muito dos curtinhas, dos vídeos de animação, pô, são muito bons, cara. Sim, a dublagem também tá muito foda. Excelente, cara, excelente. O vídeo da Tracer e o vídeo do Gorilla lá, que eu não lembro o nome, porra, maneiríssimo. Eu só vi um, que foi o dos Dragões Gêmeos, que ficou perfeito, cara. Porra, todos os vídeos são maneiríssimos, assim, maneiríssimos mesmo. Muito bom, muito bom ver. Tá de parabéns, então, né? Sempre a Blizzard, né? A Blizzard chegando, dando um tapa na cara de todo mundo. Pois é, mas eu não tô muito à vontade com esse filme do Orbs, não. Errou! Cada novo trailer eu fico mais... Mais ou menos, bem bosta. Não sei. Enfim, a gente vai comentar sobre quadrinhos, obviamente, também. A gente não pode deve... faltar. É, pois é, não pode faltar. A gente vai comentar sobre seriados. É, talvez. Tem spoilers? Tem seriados? Eu não sei, acho que eu tirei a notícia de seriado agora que eu tô olhando bem. Mano, acho que aqui não tem nenhuma notícia de seriado, não. Bem, então a gente não vai comentar sobre. Eu vou comentar sobre seriado, mas não notícia. Sim. E aproveitando que a gente tá falando disso, né? Então, antes das notícias, óbvio, a gente vai comentar as nossas andanças, talvez, pelo mundo da cultura visual contemporânea. É, cara, nossos vislumbres de futuro. Acabou de crescer um binóculo, um monóculo na tua cara. Ah, estava eu andando por aí. Esbarrei por acaso. Do nada, acabou de nascer um monóculo na cara do lado e o carro falou. Enfim. Que afândego, não é mesmo? Mas vamos começar, como sempre. A regra diz que o. Qual é a regra mesmo, Yuri? Sobre quem começa, quem nunca começa. O host nunca inicia, o host sempre. Então pronto, então continuando aí com essa regra, temos que seguir a regra, né? Afinal, a regra é clara, a regra é clara, meu caro amigo. É, a não ser que tenha golpe, vai seguir assim. Mas por favor, me dá uma balinha. Yuri, por favor, o que, que você viu aí nas suas andanças pelo mundo da cultura visual nesses últimos 30 dias ou 20 dias? Eu não sei, faz tempo. Lá vem coisa, mas vamos lá, eu vi a segunda temporada de Gates, Jeitai Gakusei, Ainda não vi, cara, deixa eu falar, eu vi só o primeiro episódio e tá lá na minha lista de watching pra eu assistir, porque se tiver no on-hold é que eu não vou ver mesmo, né? Mas verei, assim que eu terminar Hyperpolis, verei. Eu gostei muito, até porque teve o arco da Chuka. Chuka, lembra o quê? Lembra funk? Com certeza. Chuka. É uma tchuchuca mesmo, aquela elfa, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Porra, essa foi merda. Desculpa, pessoal. Desculpa. Ruim, eu não sei o que aqui deu em mim. Uau! Excuse me! É porque eu tô infectando aqui, assim funciona. É o vírus Yuri. Horrível. E ainda mais com o porque tu também tá sendo exposto ao vírus Bebop aí. Aí confundo. No dia da gravação, inclusive, é aniversário do Bebop. Parabéns, meu caro amigo Bebop. Grande Bebop, parabéns. Grande Bebop. Parabéns. Muitos parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Teve um momento que a gente quase gravou. E se tivesse gravado, o mundo teria acabado. O mundo teria acabado, assim. Então a gente decidiu não. Não. Melhor não. Deixa. Ia ser muito, muito triste. Um dia, quem sabe, a gente tenha coragem de botar essas duas sumidades do humor. Né? Frente a frente, mas vai lá, Yuri, continue aí. Então, eu assisti o Gate, ele apresentou alguns personagens novos muito bons, até o final da temporada. Eu devo dizer que eu terminei a temporada em uma única noite, eu não consegui parar de assistir. Comecei de meia-noite e eu terminei de 5 horas da manhã. Chame-me de maluco, sim, eu sou. Eu acordei depois de 8 horas da manhã, sim, eu sou maluco. Eu acho tranquilo, mas é uma coisa normal na vida das pessoas. A vida, de me entender vida. Mais. Meu amor, mas é isso aí. Eu assisti Gate, muito foda, muito foda. Isso porque ele namora, galera. Eu posso aí. Pelo menos essa desculpa. É isso aí. Eu trabalho, mas eu não namoro. Eu assisti da casa dela, mas tudo bem, vamos lá. Olha só. É maravilha. É muito bom quando o parceiro entende esse âmago pela cultura visual. Ela entende, ela tá assistindo a Jin comigo, é maravilha. Olha que coisa. Maravilha. E aí eu terminei o Gate, muito bom, não quero falar nada porque é cheio de spoilers. Tem toda a questão política, eu não posso falar nada. Estou na metade, ou não, eu acho que eu tô no início ainda de House of Cards, a quarta temporada, porque tem tanta coisa saindo por aí que eu não tô conseguindo arranjar tempo pra House of Cards, ainda mais com os relatórios da minha faculdade, eu tô ferrado. Eu pensei que você ia falar ainda mais porque o Brasil também tá passando por um aí. Por um House of Cards, que tá uma sacanagem, Moro aí tá matando todo mundo. E aí? Mas não vou falar mais de política não, que já... Também não, já deu isso aí. Não... Só piadas aqui. Eu mesmo, show de falar de política. Não, eu não odeio, mas não vamos discutir isso aqui. Aqui não, aqui não. Este não é o podcast, apesar de a gente opinar sobre tudo. Bate uma feira da fruta e política é melhor a gente aqui deixar um altar por enquanto. A zoeira e ao mundo do cinema no senso. Afinal, esse é o nosso podcast sobre cultura visual contemporânea. Bate uma feira da fruta. E com o nosso caro, querido mascote, Nicolas Cat Cage. Enfim, vai lá. Essa semana também a gente teve o Dia da Toalha. Parabéns, felicitações a todos do Dia da Toalha, isso aí. Atrasado, mas tá aí. Pois é, atrasado. Quem tava lá no chat de opinando viu a minha mudança de avatar repentina. E a minha mensagem para todos. Eu nem sabia que dia 25 ia ser dia da toalha. Assistindo dia 24 o Guia do Mochileiro, porque eu tinha ouvido um podcast, eu disse, pô, nunca mais assisti o Guia do Mochileiro. Excelente. Maravilha. Apesar de a adaptação do cinema ser muito boa, eu gosto bastante. Ela não é tão bom com os livros, nem perto. Eu até, provavelmente, o Douglas Adams teria algumas contradições, né, com coisa. Sim. Mas tem coisas maneiríssimas, assim. Eu comecei a conhecer por causa do filme, depois fiz pros livros. E hoje estamos aí, né? E lançou alguns ótimos atores também. Mas é isso aí. Assisti Guerra Civil. Ok. E muito bom. Não queremos perder muito tempo sobre esse assunto, já está passado, né? Afinal... É verdade. Estamos no dia do passado, futuro, presente. Pois é, eu vou falar também desse tal aí. Mas pra gente não deixar de falar, né? Quando o Sulu que aparecer, eu vou deixar ele falar um pouquinho. Afinal, né? É um dia da Marvel, o cara gosta, né? Beleza. É um filme bom. Eu achei melhor do que o Batman vs Superman. Também, né? Diferente de algumas pessoas. Não, mas tem gente que preferiu Batman vs Superman. Eu achei melhor. Admito que o roteiro é muito parecido, né? E a gente sabe que muito disso é porque os próprios diretores admitiram que o Marvel Studios meio que fez Guerra Civil por causa de BVS. Então, fazer o quê? O nome, obviamente, ele é um merchandising maior, porque Guerra Civil não, né? Mas tem cenas de ação extremamente excelentes, e pelo menos no aspecto apresentar os novos personagens do universo, ficou muito bom, porque o Pantera Negra eu gostei bastante. Eu vou dizer que, como eu tava com expectativa altíssima, eu queria um pouco mais. Mas eu gostei do Pantera e o Homem-Aranha do caralho. Adorei o Homem-Aranha, porra. Foda para caralho. E a Tia May, rapaz. Ah, já falamos muito sobre Tia May. Queria o Tia May. Ô, Tia May, vamos lá. Mas o... Ô, May. O gostei muito também da... E estamos gravando no mês da May. Cara, não, meu irmão, Epilásio, cara. Tá passando muito tempo comigo, com o Bebop. Meu Deus, né? Eu não sei, talvez essa não vá pra edição final. Não, tem que deixar, cara. Ai, mano. Ai, caraca. Mas basicamente foi isso mesmo, velho. E claro que teve mais um monte de coisa, mas não ia passar aqui a... É, também teve um monte de problema, vilão merda, aquelas coisas sempre. Certeza. Não. Mas basicamente foi isso, véio. Foi mais ou menos isso que eu assisti, porque senão eu vou pegar o podcast inteiro só pra ficar assistindo. É, eu falo muito, falarei de tudo que eu assisti. Porque se eu não falar agora, eu vou ter que falar no próximo, e vai, então vamos lá. É, tristeza, não quer mais nenhum. Não jogou nada novo, sempre você tá jogando uma coisa nova. Vai ficar pra recomendação, não vai sei. Vai ficar pra recomendação que eu tenho, porque... Como sempre. Deus do céu. Como sempre, né, Yuri? Recomendando jogos. All the feelings. Vamos all lá. The feelings. É, não vai recomendar. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, no, my eyes! My eyes! Ah! Eu vou. Olha só. E eu vou fortemente. Olha só. Enfim. Já disse qual é a minha vida de carta. Vai ficar um mistério. Vai falar tipo. Eita, olha aí. Mistério. Você quer que eu coloque um pi ou você quer que eu coloque uma frase qualquer filosófica do Silvio Santos? Por favor. Pode ser Not the Beast também. Not the Beast, por favor. Então, Not the Beast. Com certeza. Ok. Enfim, o pessoal fica confuso, né? A gente fala de sacrifício de novo aqui. Eu fiz minha listinha, né? Aqui, Guerra Civil já foi, obrigado, Yuri. Eu terminei Basilisk, Kouga Anime Poucho, né? Aquele anime sobre ninjas, muito bacana. É bom? É, excelentes lutas, tem um clima muito bacana. O problema é que os ninjas, à medida que os ninjas vão morrendo, o amor pelo anime também vai, né? Eita. Então, eu particularmente não gostei muito dos 3-4 últimos episódios. Mas tem coisas maneiras, até... Pelo menos até o penúltimo episódio tem coisas bem maneiras. O último realmente eu não curti muito não. Mas porque ficou os ninjas que todo mundo sabia que ia ficar, mas não são mais legais. Mas beleza. Mas vale a pena. Bacana. Eu vi outro desenho da Marvel. Coisa horrível, né? Esse. Como assim? Olha, né? Pra isso. Esse Deceneco vendo coisa da Marvel pra caralho. Refilagem atacando a Marvel. É triste, né? Então eu vi Avengers Assemble, né? Basicamente o herdeiro de espírito, né? Do Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Que é uma pena, né? Mas... Que muita gente fala mal do Avengers Assemble e tal. Ele começa meio fraquinho. Ele é mais infantil, é claro. Mas à medida que a série vai seguindo... Ele vai meio que entendendo, né? Que, tipo, tem aquelas limitações de um lado, por outro, ele tem várias coisas que o outro não fazia. Então, tem episódios maneiríssimos. É uma série legal, é uma série bacana. Não julguem pela capa, não julguem pelos primeiros episódios. Eu digo que já a partir lá dos 5, 6, eu acho que já tem uns episódios legais. Tem uns episódios muito loucos, muito maneiros. Tem uns episódios, principalmente os episódios só do Hulk. São muito fodas os episódios do Hulk. Tem, infelizmente, não tem o Pantera Negra, né? Como no outro. Mas é legal, cara. A identidade que ele trouxe pros heróis, essa mudança. Porque, assim, eles têm uma equipe mais parecida com o cinema. Mas é só a equipe que é parecida. A personalidade, muitas coisas, eles muita coisa muda. São diferentes. Então, o Thor, que é um personagem que eu nunca gosto, eu só gosto das animações. Eu continuo gostando dessa animação. Gavião Arqueiro. Tanto quanto na outra animação quanto nessa, são maneiras. Sim. É legal que às vezes eles fazem referências à animação anterior. Então, por exemplo, tem umas cenas do passado que eles mostram o Gavião Arqueiro com aquele uniforme escrotíssimo roxo que ele usava nos quadrinhos. Ah, não, velho. Não, mas é porque no Avengers, os heróis mais poderosos da Terra, ele usa o uniforme roxo, né? Sim, aqui sim. Ele já tá mais no esquema do filme. E às vezes tem as coisas assim. Então os episódios do Arqueiro com o Hulk, que são maneiros pra caramba. Os episódios do Hulk com qualquer personagem são maneiros. Como ele é tão poderoso, o que resta pra ele é a comédia, cara. Apesar de não serem todos vilões bons, assim, mas tem vilões bem legais, cara. Às vezes, comparado ao cinema da Marvel, porra, dá de 10 a 0 nos vilões de cinema. O Caveira Vermelha, nessa série, é muito mais interessante. E é legal que cada temporada eles têm uma pegada meio diferente, né? Os vilões principais meio diferentes. Então, no primeiro tem a Cabala, né? Como eles quiseram chamar. O grupozinho lá do Caveira Vermelha, que aí pega outros personagens, que vai ter tipo o Rei de Atlantis, que eu não lembro o nome, desculpa. O Drácula, é o Namor? O Magog. Hã? É o Namor? Não é o Namor. Namor é o herói. Esse é um vilão. aí mais pra frente, né? Já começa a aparecer na primeira temporada o. Porra, cara, esqueci o nome completamente. A versão Marvel do Superman escrotamente sacaneada. É porque é foda. A Marvel criou uma Liga da Justiça do Mal pra os Avengers baterem nela, basicamente. É o Imperium. Você tem o Imperium. Tem o Imperium. É o Imperium. Que é a versão Superman. E tem praticamente todos os poderes do Superman. Você tem o Falcão, alguma coisa assim, que é o Batman. Você tem a Mulher Guerreira, que é a Mulher Maravilha. Você tem o cara que corre ultra velocidade. Caralho. E você tem um cara que tem um prisma ultra poderoso, que seria uma versão do Lanterna Verde. Então, porra, é foda, mano. Isso é de sacanagem. E eles são meio que os vilões principais da segunda temporada. Mas é maneiro, é divertido, assim. Ele não tem tanta pegada do Avengers, os maiores heróis da Terra, blá blá. Mas ele tem coisas maneiríssimas, assim. Ele tem realmente coisas bem divertidas. E eu achei meio bacana. E por causa dele eu fui atrás de outras animações da Marvel, né? Tipo, Wolverine e os X-Force, sei lá, foda-se, não lembro o nome. O Ultimate, Spider-Man, e todos são uma merda impressionante. O Homem de Ferro, principalmente. Sim. Então, fico só nos Avengers mesmo. Tá, só nos Avengers e porra. Os animes também são uma grande merda. Eu não vi os filmes, não posso falar muito. Não, mas os animes. Não, sim, eu não vi os filmes e anime, é isso que eu tô falando. Ah, mas tem. Eu não sabia. Tem um monte. Filmes tem vários. Eu pensava que eram os episódios de anime. Não, tem séries em anime, que eu até gosto da do X-Men. Também. Mas as outras são ruins mesmo. A Blade, principalmente. A do X-Men também é ruim, é porque é meu grupo favorito, sabe, da Marvel. Então... Pois é o grupo mais confuso, ele combina com a timeline da DC. É uma loucura, e nem é da DC, né? Eu tô falando que combina com a timeline da DC, a timeline da X-Men. Não tenho muita certeza sobre isso, não. Toda confusão da porra, isso aí é melhor. Mas enfim. Vince Assemble, falei muito. Vamos pra próxima. Eu li. Eu tô atrasado nos gráficos MSP. Eu tenho todos aqui, só que tinham três que eu não tinha lido. Aí, como teve um evento aqui em que os autores do Papa Capim vieram pra cá, eu li Papa Capim Noite Branca, né? Olha aí. Que é gráfico MSP. Achei legal. É uma das que eu achei mais fracas. É legal. Tem a pegada do terror ali no meio. Tem uma pegada. É muito legal como a autora trabalha com a brincadeira da cultura indígena mesmo, né? Sim. E tem coisas muito interessantes. A arte é muito foda, muito foda, muito maneira mesmo. Mas não é aquela, tipo, né, faltou alguma coisa, sabe, assim. Mas é bom, né, computador gráfico MSP é bom. Eu não diria que não é um dos melhores. Eu falta ler o Turma da Mata e o Louco, né, que tem aqui em casa há um tempão e eu não li ainda. Vou ver se pro próximo cast eu comento. Hashtag Vilásio Acumulador. Oi? Hashtag Vilásio Acumulador. É, não, porra. Se eu, olha se não. enfim, continuando rapidinho. Falando agora de filmes. Eu vi X-Men Apocalipse e é legal. Olha aí, tenho olha isso aí a dizer. Não é a melhor coisa do mundo. Mas diante do fato de que eu vi Guerra Civil duas vezes, eu não deveria ter visto a segunda, porque caiu no meu conceito, porque eu percebi mais erros. Eu diria que esse mesmo Apocalipse está mais ou menos para par, para mim, né? Eu realmente achei que os filmes de herói desse ano não foram lá essas coisas até agora. Sabe? Prometiam muito, mas não foi isso tudo. E o X-Men Apocalipse, eu acho que talvez, pô, eu tava com a expectativa lá embaixo, eu achava que ia ser uma merda impressionante. Até porque eu não gosto da saga Apocalipse, é uma adaptação de uma saga fraca, na minha opinião, famosa, mas fraca. O Apocalipse é uma adaptação fraca, né? Não, é famosa, mas é uma saga ruim, cara. É tipo, a morte do Superman, é uma puta saga famosa, mas é ruim. E aí? Enfim, mas teve coisas legais, eu gostei desse novo universo, gostei da apresentação dos novos mutantes, gostei que usaram melhor o Pietro, os poderes da Jean, pô, já mencionaram a Jean Fênix, que é uma saga que eu não gosto, mas eu gosto da entidade Fênix, eu não gosto da saga especificamente da Fênix, mas é bem maneiro como eles usaram, então as explicações para muitas coisas ficaram... bem, bem legais. E a Sansa com o Jean Grey, ela ficou boa? Eu gostei, cara. É porque a Jean não é meu personagem preferido, pelo contrário. Ela geralmente é um dos personagens que eu menos gosto. Concordo, né? Mas eu gostei. Eu achei bem legal assim, a versão dela. O próprio garoto que fez o Ciclope, eu achei que ficou bem legal, cara. Bem, cara. Bom. E, infelizmente, a Jubileu, ela só tava pra aparecer a garota vestida com a roupa da Jubileu, porque não faz nada no filme, faz porra nenhuma. Ela não solta nem os foguinhos dela? Porra nenhuma, ela não faz nada, ela nem participa da ação principal. Então, pô, cara, que pena, era tem coisas legais, tem coisas bem bacanas, claro, pior coisa do filme, o Apocalipse, óbvio. Beleza, ele... óbvio. Não, Apocalipse não. O visual é ruim. Vamos falar a verdade. Ele não é Apocalipse, ele é aquele vilão dos Power Rangers. Sim, Ivan Uzi é mais legal, muito mais legal. Aquele filme fantástico que eu vi no cinema e eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vi no cinema, porque eu já falei coisas piores, mas... Antigamente eu teria vergonha de falar que eu tive medinho quando eu vi no cinema. Não! Porra, eu tinha 8 anos de idade, tinha medo de qualquer coisa. Eu deixei de ver Jurassic Park no cinema porque eu tava com medo. Não, eu muito triste com isso. Pena, isso é que me deixa com vergonha, mas eu tinha uns 6 anos de idade, eu acho, que saiu Jurassic Park, eu não lembro. Mas aí você pensa, você. É bom você não ter medo de nada. Mas agora. Eu assisti, o Power Rangers eu assisti, tá? Eu com medo, mas assisti. Uhum. E assim, Power Rangers é maravilha, você se sente bem quando você vê o Ranger... Não, nunca mais, pelo amor de Deus, foi uma merda, mas é legal. ruim que dá uma volta e meia e fica ruim de novo. Eita, velho, que maravilha. É uma merda aquele filme, cara. Mas é melhor do que o Power Rangers Turbo. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Agora a pergunta. Cara, você tem esperança de próximo? Cara, você vê o uniforme de merda que eles estão colocando. Meu Deus, cara. Que porra é aquela? Parece que o Michael Bay tá fazendo esse filme. Ou o Zack Snyder. Ou os dois juntos. Os dois se juntaram, tá ligado? Fizeram uma fusão também. Pois é. Mas enfim. Mas voltando, X-Men Apocalipse, o Apocalipse ele tem uma figura interessante, mas não só a caracterização, como o fato de eles não terem definido bem a voz dele. A gente pensava que nos três eles estavam testando a voz pra ver qual seria melhor no filme. Mas no filme ele usa todas as vozes dos trailers, tá? Eles não. Continuam não sabendo. Tem uma mudança de voz no meio? Tem, porra, muitas. Que pariu, eu não acredito nisso. Então assim... teve um monte de coisa, mas o vilão é ruim, cara. Desculpa, é ruim, tá? Ah, meu Deus. É, infelizmente, até... É triste, porque eu gostei muito do ator no Star Wars, né? Star Wars, mas, porra... Não pegou, não é? Mais um parabéns pra Fox, porque ela fez um filme bom. Mas, porém, o vilão foi uma merda. Né? Tipo filmes da Marvel. Resumindo. Olha o cara, meu irmão. O cara tá falando mal do Loki, velho. O Loki é o único vilão da Marvel que é legal. É o único que é legal. Inclusive, você sabia que o Loki, o ator que faz o Loki, ele tá sendo cotado, um dos mais cotados, pra ser o novo James Bond? Não, velho. James Bond? Não, ele não tem. Sabe quem é o outro cara que tá sendo cotado? Quem? O cara que fez o Coisa no Quarteto Fantástico. Puta, cara, não, velho. Caralho, que inferno. Esses são atores bons, mas, porra, o James Bond, não, cara. Se, olha, tá aí um ator que é bom pra James Bond. É a porra do... O James Bond, todo mundo sabe que tinha que ser o Idris Elba. Mas Idris, os caras não têm coragem, porra. Não. Grande, ele faz o seriado James, né? É, e ele faz, ele é o... O carinha lá do filme do Thor, que cuida, sim, da ponte, é, não sei o quê. Ele é o cara do Ciclo de Fogo, foda, capitão, foda. É, ele também, ele tava lá naquele Beasts of the Nation, é, né? Exatamente, do Netflix. Né? Exato. Muito bom. O cara é muito bom. O cara, ele realmente é um ator muito bom. Tá? Eu já vi em outras séries. Ele tá, é flexível, um cara. Ele consegue fazer. E ele combinaria muito bem. Ia ser foda, porque ia ser o primeiro James Bond de Neil. E ele combinaria muito bem com o personagem, cara. E por favor, repitam a mão. Pois é, mas não vai ser ele. É, pô, cara. Que pena. É triste, mas não vai. Enfim, eu vi um outro filme chamado Memórias Secretas, que é um filme muito maneiro. É muito louco, muito estranho, muito... Ele é meio denso e meio lento, entre aspas, mas é um filme muito maneiro. É, ele é protagonizado pelo Max von Sydow, o Rei e o Imperador Mink. Ele faz um senhor de idade, né? Que tem demência. E que ele tem que ir numa jornada, apesar dele ter demência... Basicamente, ele esquece tudo, né, que aconteceu depois que ele dorme e tá basicamente esquecido de tudo que aconteceu nos últimos momentos. E a história começa um pouco depois da mulher dele morrer. E ele vai numa viagem que ele combinou com um amigo dele, em que ele ia atrás de um nazista que matou, teoricamente, a família dele nos campos de concentração de Auschwitz. Mano. E é legal porque a cada vez que ele acorda, ele não lembra de nada, aí ele tem que ver a carta. E é foda porque toda vez que ele acorda, ele tem que passar de novo pela tristeza de ter perdido a mulher. E é muito louco. Então a reviravolta final do caralho, cara. Vai ser muito foda a reviravolta final. É um filme bem maneiro mesmo. O nome é Memórias Secretas, eu realmente recomendo. E afinal, né, o Rei e o Imperador Ming. Muito bom, cara. Eu tô vendo aqui as especificações do filme e eu vou voltar aqui pra assistir, certeza. E só pra terminar rapidinho, o Cartoon Network colocou, né, oficialmente no seu canal do YouTube a sua minissérie mais recente, que eles lançaram, que tem 4 episódios apenas, que é bem maneira, que é A Vida Longa Realeza. Recomendo. São 4 episódios de 11 minutos, né, com todos os desenhos do Cartoon. E que é bem divertido, cara. Bem divertido. Espera uma segunda temporada. Um dia aí, quem sabe. Mas vale a pena. E como eu disse, tá no Cartoon Network. E eu tô falando do Cartoon Network brasileiro. Tá dublado, tá? Então vocês podem ver a versão dublada do Brasil mesmo, que já saiu. Maneiro. Você acha na internet a versão legendada, né? Eu já tinha visto, inclusive, antes. Mas saiu também a versão dublada. E legal que quando eles colocaram, tipo, um episódio por dia. Então todo dia você podia ver um episódiozinho na coisa. Como eu... Sigo o Cartoon Network Brasil, eu via lá. E fora que teve fim de seriado nesse meu tempo, fim do Flash, maneiríssimo, final do Flash. Agents of Shield. Final de Arrow, não foi legal, mas foda-se. Final de Gotham, ok. Final de Legends of Tomorrow, muito bom, muito maneiro, eu realmente recomendo Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow e Flash são as séries da DC que eu recomendo atualmente, tá? Teve o final de Agente Carter também, não foi? Eu não vi a segunda temporada ainda, cara, tem que ver. Foda que ela foi cancelada pra a terceira temporada, né? É, porque... Porque a Disney aconteceu é boba aconteceu e feia. No filme. Porque a Disney é boba e feia. Não, aconteceu no filme, cara. Foda-se, entre o seriado Agente Carter e o filme, tem um gap gigantesco de tempo. Então, foda-se. A Disney é boba e feia. Também começou Game of Thrones. Deus do céu, Game of Thrones. Porra. Que caralho, cara. Mano, eu vou dizer que é uma das melhores temporadas. Essa temporada tá maneira, hein? Essa temporada tá maneira, hein? Vou te falar. Todo episódio, uma coisa boa. Tá maneira pra caralho mesmo. E teve novos episódios de Steven Universo, né? Inclusive, a gente foi agraciado por episódios extras que apareceram só na França. E, obviamente, a gente assistiu. Caraca! A gente assistiu. Do nada, tipo, os Estados Unidos tá lançando, a França decidiu, vamos lançar 3 episódios antes dos Estados Unidos? Vamos! E, tipo, lançaram. Então... Eita, porra! O foda é ficar no hiato, né? Agora tem que esperar os Estados Unidos acompanhar pra ver o episódio novo. Mas foda-se. É isso aí, maravilha. É assim que funciona. Enfim, vamos para as notícias dessa edição. Soar like a comet, crash like a comet, I'm just a comet. Batman vs Superman causa dança das cadeiras entre executivos da Warner. Eu não sei música de dança das cadeiras, cara. Eu só lembro daquela mexe a cadeira. Hey, mas Maurício Manieri aqui sem o look é meio triste, eu não posso falar. Enfim. Bem, parece que o pessoal lá de cima, da cúpula da Warner, não gostou tanto do resultado de Batman vs Superman. E as coisas, os boatos. Eu ouvi! Como é que fala? Como é que faz aquele cara dos boatos? Foram vistos! Ah. Hoje, pessoal da Warner está falando que vai diminuir cada vez mais a participação de Zack Snyder. Além de os fãs estarem pedindo para ele sair, alguns fãs, né? Claro, não é todo mundo. Mas... Alguns cara... não, né? A maioria, porque porra... É uma galera. Gigantesca. Mas Zack Snyder provavelmente já tá confirmado na liga, né? Já começou a filmar, foda-se. Mas é uma pena, mas vai, foda-se. É, né? Mas parece que a boataria diz que o Zack Snyder tem chance de rodar aí no futuro. Mas rodou! Mais do que isso, o que foi confirmado é que os produtores executivos que vão cuidar da bagaça mudaram já. Então, a gente tem o John Berg, que é um cara que é executivo da Warner e que já começou a trabalhar com a DC faz um tempinho, então ele já tá mais ou menos envolvido em alguns projetos e tal, dos filmes e tal. E já sabe então, que o Geoff Jones. Então, o Geoff Jones, que é um cara que é um cara que vem dos quadrinhos, que produz bastante, roteirista, e que ele já estava envolvido principalmente com as séries de TV, o que é bem legal, porque o trabalho das séries de TV da DC, apesar até as séries mais ruins, elas estão legais, né? É. É, são legais, assim, Arrow não tá, mas tem coisas boas. Gotham, não tá. Gotham mais ou menos, o Arrow tá. Mas Gotham, ele é meio que da Fox, e a Fox você sabe como é, né? Mas Supergirl é ok, não é nada demais, mas é ok. Flash é bem maneiro, bem maneiro. O Legends of Tomorrow, muito foda. Viagem no Tempo, loucura, Doctor Who. É uma parada muito louca, muito louca! Porra, muito louca mesmo. É que já foi confirmada. Todas elas foram confirmadas que vão ter novas temporadas, tá? Inclusive a Supergirl, ela saiu da CBS e vai para o CW, o que eu não sei se é bom ou ruim. Mas Flash explica, vamos dizer assim. Não, mas depende. Final da temporada do Flash, puta que pariu, que foda, hein? Mas enfim, Geoff Johns, então ele tá tanto o John Berg quanto o Geoff Johns, eles vão ficar mais à frente agora dos filmes. Tem toda aquela discussão de que parece que o Ben Affleck, ele já virou produtor, como um dos produtores executivos do filme da Liga da Justiça. O que se especula é que ele tá lá meio que pra dar uma acalmada, vamos dizer assim, nos ânimos do nosso querido Lex Snyder. Aí até porque o nosso querido Batfleck, nosso querido Batfleck, ele já fez um filme muito bom e tá, eu espero grande coisa dele. Ele fez um filme muito bom? Não, calma, como diretor. Tá, ele fez 3 filmes bem legais. Sim. Como diretor. Sim. Então eu espero coisas muito boas. Eu concordo com o Ben Affleck, ele não é o maior ator de todos os tempos, mas ele é um cara legal e eu acho que ele funciona também por trás das telas, na direção. Eu não acho que ele vá dirigir muitas coisas. Não foi, a gente falou da confirmação dele ser do Batman, mas é porque tava quase certo. Parece que na verdade ainda não foi confirmado. Olha, mas é praticamente certo. Praticamente se não foi confirmado, é muito burrice, cara. Porque é praticamente certo. Ele sabe o que faz. Pois é, eu não sei. Vamos ver. Eu acho que vai ter, sim. E teve outras coisas, né? Teve várias coisas que começaram a se falar. Teve o James Wan, né? Que é o cara que fez o... que dirigiu o Velocity 7, que ele ia dirigir o Aquaman. Especulou-se que ele ia sair, mas já parece que confirmou que não vai mais. Cara, próprio George Miller. Ah, eu não sei. Por um filme que, dentro do seu nicho, eu não gostei, mas é porque eu não gosto daquele tipo de filme. Mas dentro do seu nicho, fez um sucesso do caralho, né? É então, verdade. Não tem muito o que falar. Já tem o George Miller, ele foi cotado, né? Foi visto! Sendo cotado para talvez dirigir mais um filmezinho da DC no futuro, já que foi atrasado o filme dos Lanternas Verdes e tá sem diretor, talvez George Miller poderá se dirigir. Eita, não sei. Porra. Não sei. Quem sabe, né? Quem sabe. Não sei, porque isso realmente é complicado. A história de George Miller com a DC está complicadíssima, né? Eu queria ver o filme da Liga da Justiça dele, né? Mas não vai acontecer. Fazer o quê? Mas enfim, mudou muita coisa dentro da Warner, não só com relação aos filmes da DC. A gente teve mudança tanto na parte da linha de filmes do Lego, porra, até no Lego, pra você ter ideia. Mano, teve cara, na parte dos filmes mais... do Lego, Harry Potter, aquelas franquias um pouco mais... para jovens que o Yuri não gosta, né? Não, vamos lá. Lego gosta, Harry Potter também. Eu gosto pra caralho também, mas... é você que tem aquele negócio. Eu gosto do Harry Potter, inclusive. É porque filmes jovens... Os filmes são ruins. Cara. Eu gosto dos livros. Pronto, o Homem-Aranha, ele foi jovem e ele foi bem feito. Tá, mas é outra produtora. A gente não vai falar de Homem-Aranha aqui, tá? Eu admito, eu acho que ainda até hoje, o Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Viu? Concordo plenamente. Eu ainda acho que é o melhor vilão. Filme. Um dos melhores vilões. O Alfred Molina, como o Dr. Octopus, ele é do caralho mesmo. Eu diria talvez o melhor. Eu acho que não seria um problema falar o melhor, não, cara. É verdade, cara. Ele foi muito bom. Eu tive o prazer de assistir esse filme no cinema. Muito bom, muito bom. Enfim, também teve mudança no perfil lá do pessoal que vai trabalhar com comédias da Warner também. Então tem muita mudança e tal. Mas, pelo menos, pelo que parece, o universo DC tá firme e forte no sentido de ainda vai ter muita coisa por aí. Tanto que estão cogitando. O negócio nem saiu. Mano. Mas daqui a pouco a gente vai falar da notícia e que estão cogitando variações de um filme que nem saiu ainda, porque estão apostando altíssimo nesse filme. Sim, enfim, eu queria também aproveitar para falar que saiu mais ou menos o argumento do filme da Liga. Quando eu descobri o vilão, eu fiquei meio puto. Sim, claro. Que parece que o vilão principal vai ser o Steppenwolf, que é um dos parademônios lá do Darkseid. Porque Steppenwolf é sério... é qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Por mais que ele seja, sei lá, um vilão, um cara forte e tal, qualquer coisa, né? Coisa. Eu não tô pedindo pra vocês me trazerem o Darkseid, mas, porra, bota um Brainiac. Bota um bizarro, Brainiac, sempre erro. Brainiac. É, bizarro, acho que nem tanto, que era pra ele estar no filme estar nesse, do BVS, época, não tava, né? Mas sei lá, bota um Brainiac, bota um. É, pode ser até uma briga entre bota... o. Não, agora eu peguei. Bota um Miss Split. Não, Miss Split, não, agora tu tá falando, não, não. Bota longe esse cara, vai. Caramba, com esse rapaz. É, eu queria saber como é que eles iam fazer. Sai fora. Esse personagem, pelo amor de Deus. Mas bem, tem outros vilões aí que vocês podem pegar da liga. Você pode finalmente fazer o filme dos marcianos e tal. Eu não sei. Se bem que os marcianos eles iam fazer, porque eles não tem coragem nem botar o Martian Manhunter, né? O John Jones. Mas fazer o quê, né? Vamos ver o que vai sair. É. Mas aparentemente o plot, a ideia básica era que há muito tempo atrás houve uma guerra e que Darkseid veio à Terra, mas ele conseguiu ser repelido, vamos dizer assim, pelas Amazonas em união com os Atlantes e em união com alguns seres humanos. Por que será? Isso, teoricamente, é boato, né? A suposta notícia, né? Então, e supostamente ele por isso teriam quatro caixas maternas aqui na Terra, né? Inclusive, que foram vistas, né, no filme BVS. Então, e daí o Steppenwolf estaria vindo pra Terra para tentar pegar essas caixas maternas. E bem, é isso. Então a gente já pode descartar de novo aquela cena pós-crédito do Lex Luthor encontrando o Parademônio. Não, a gente não pode descartar, como assim? Porque se já tinha. Por que ele teve que receber do Parademônio? Se ele podia encontrar. Não, cara, mas ele não recebeu, ele só tem uma visão lá. Ah, ele, na verdade, ele encontrou as caixas maternas. Tanto que, na teoria, ele tem envolvimento na caixa materna que tava lá junto com o Ciborgue, na aparição, né? Do Ciborgue. Sim, sim. E pra quem não queria spoiler na cara, é isso aí, valeu, falou. Não, porque o filme é meio complicado. Aquele filme é meio. É uma confusão, né? Tem várias dimensões que não tem. Tanto que eu admito que eu estou querendo ver a versão estendida dele, que tem 30 minutos a mais. Eu quero ver o que vai explicar esses 30 minutos a mais. Inclusive, ver a Batgirl, né? Que deveria ter aparecido no filme. Pois é, eu também quero ver também o nosso isso, querido Coringa de novo. É isso aí. Não. Ele vai aparecer em agosto. Vai ressaltar também que confirmaram que o Robin, que tinha aquele uniforme, que provavelmente morreu, né? Era o Jason Todd. Eita, provavelmente. De acordo com pistas. É, né? Pode ser que ele seja o Joker, o palhaço, né? Quem sabe? Ele tem um J, cara, na cara, olha. O que será? O que será, hein? Ele sabe o nome do Bruce, por isso que ele não morreu. Na mãe do Bruce. Marta! Vai que ele fala, eu conheço Marta, e Batman vai abraçar ele, cara. Enfim. Puta que pariu, mano. Cara, eu recomendo muito que vocês vejam um videozinho de como deveria ter terminado Batman vs Superman. Daquele canazinho, né? Exatamente, é muito bom. Muito bom, cara. Enfim, vamos pra próxima notícia. DC planejando filmes com personagens bosta. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta. Olha só. Bosta, talvez. Bem, já tinha sido falado há mais ou menos uma semana, duas, que existia a possibilidade de que a Arlequina tivesse um filme solo. Deus do céu, que. Então parece que o Esquadrão Suicida nem saiu e já temos as probabilidades de alguns filmes de alguns personagens. Ainda não confirmaram o filme da Marvel. Desculpa, pessoal. Desculpa, mas ainda estamos aí na esperança. Esperança. Estou maluco. Filme da Marvel. Filme da Marvel. Cara, se tiver o filme da Marvel, eu vou muito feliz pro cinema. Assistir esse filme. Pode ser uma bosta, mano. Vai ser do mesmo. Tipo uma bosta, cara. Eu vou feliz. Vou com um sorriso mal. Assim, de um lado ao outro, cara. Mas enfim. Tudo bem, sonhos muito altos. Mas continuando a notícia aí, então, que filmes bostas, né? Já que a Arlequina já foi falar, então, que outros filmes bostas possivelmente poderiam estar vindo aí? Então, bostas entre aspas, né? Os filmes podem ser bons, os personagens aqui não são lá. Vai, cara, toda, não, né? Não vai, sei. Eu tenho fé nisso. Bom, vamos começar logo falando da Arlequina. Eu acho que o Esquadrão Suicida vai ser um filme legal, cara. Vamos começar logo falando da Arlequina. Cara, a Arlequina, ela é um personagem boa. Ela é uma personagem. Não, cara, é um personagem da nova geração, cara. É o Deadpool da DC. Não, mas é simples. Ela é uma personagem boa. Mas ela não aguenta um filme sozinha. Desculpa. Não, cara, eu acho que ela é Deadpool da DC. É uma personagem merda. Que eu acho que ela é uma personagem muito legal como vilã do Batman. É. Mas como outro personagem, tipo, não tem o perfil. Não. Mas ela funciona do mesmo jeito que o Deadpool. Então, mas pode ser. Eu repito, pode funcionar. Repito, ela sozinha, acho que não. Mas o filme dela não seria ela sozinha, cara. É óbvio que apareceu o Coringa no filme dela. É óbvio. Vamos ter fé que ele vai fazer esse filme. Será que é um filme que eu ia achar legal? Se não fosse o dela, mas ela junto com as aves de rapina. Talvez, porque tem os quadrinhos. Sim, sim. Porque ia ser curioso, porque tem um super grupo de mulheres. Super, entre aspas, né? Um grupo de heroínas, ou talvez não tão heroínas assim. De anti-heroínas. Anti-heroínas, anti-heroínas femininas no cinema ia ser legal. Inclusive, o Joss Whedon, voltando a falar um pouquinho de Marvel, Joss Whedon disse que ele só voltaria a fazer filmes da Marvel se eles deixassem ele fazer um filme das Vingadoras. Que é a equipe das Vingadores, só com personagens femininas da Marvel. E eu acharia maneiríssimo se ele fizesse. Eu também, mas eu acho que precisa de mais personagens femininas da Marvel. Não, mas tem, pô. Você teria a Capitã Marvel, que é maneira. A Viúva Negra, que todo mundo quer um filme da Viúva Negra. Você teria a She-Hulk. Agora que tem o Homem-Aranha, então você teria a Mulher-Aranha pra botar no meio. Você tem vários personagens femininos da Marvel que você pode colocar. Você ainda pode brincar com gerações, botar a Capitã Marvel e a Miss Marvel. Ia ser legal. Mas ela não faria isso sem antes apresentar o seu personagem. Como eles fizeram no Pro Vingadores. Eles apresentaram todos. Ou pelo menos a maior parte. E agora? Não, se vão fazer, eu acho muito difícil. Essa não é a nossa especulação aqui. Eu não acho por causa da capital. Eu não acho. Essa é não é a especulação aqui. Eu só tô dizendo que o Joss Whedon disse que voltaria pra isso, usando o que eu falei da Aves de Rapina. Que não vai acontecer também. Infelizmente, pra acontecer. Sim. Mas enfim, vamos lá. Passa a Arlequina, Margot Robbie. Linda, incrível. Maravilhosa, realmente, muito bonita. Ela tá melhorando na atuação, não vou dizer que ela é uma puta atriz, eu não acho ela uma puta atriz, mas ela tá melhorando, cada filme ela tá mais legal, cada filme que eu vejo com ela tá mais legal. E vamos ver, né? Eu acho que ela tem um potencial sim pra ser uma Arlequina legal, apesar de que vai dar merda ainda de qualquer jeito, mas foda-se. Eu tô achando que vai dar muito forte, vai dar muito forte. Mas a gente já sabe, todo mundo sabe. Força, pessoal. Mas enfim. Vamos lá, Capitão Boomerang. Ai meu Deus, cara, não faz. Aqui ainda também tem o pistoleiro. O Capitão Boomerang eu não vou nem falar, porque porra. Agora o pistoleiro. Cara, ele é um vilão merda do Flash, cara. É um vilão merda. Merda do Flash. Puta que pariu, o Capitão Boomerang, cara. E aí, ainda vem. O Capitão. Cara, eu já fiquei assustado na época que disseram que o Esquadrão Suicida ia ter como um dos personagens o Capitão Boomerang. Também. Imagina ele com um filme solo. Agora eu já tô até comprando ideia dele no Esquadrão Suicida. Ok, mas um filme solo do Capitão Boomerang vai contar a história do quê? De como. De como ele sempre é derrotado pelos heróis? Basicamente. porra. Porque ele não vai conseguir ganhar de nada, cara. Ele, talvez é no porque... final ele pule um centavo de uma verba, cara. É, não, não sei. Ele não é um vilão merdão no sentido de tipo, ah, não é um cara. É um cara que não consegue enfrentar e causar problemas para os personagens. Mas ele não é. Ele é quase com Moisés. Ele é quase com Moisés. Ah, mas, cara, aqui nas HQs não é bem assim, né? Não, nas HQs, qualquer vilão ele vira super poderoso em um HQ. É assim. Não, mas também ele não é super poderoso. É, a história do Capitão Miranda nas HQs é complicada, tá? Bem, espero que isso não aconteça. Por favor, desistam da ideia de fazer Capitão Miranda. Eu não queria que acontecesse, porque à medida que você soma um novo filme, você meio que tira a possibilidade de ter outro. Então, sim, eu preferia, tipo, o filme da Marra, né? O filme da Marra. Amarra. Né? Por favor, filme da Marra. Hashtag pois filme da Marra. Pois é. E aí, estão tentando também fazer aquilo. Cara, é foda que, tipo, a Marra não tem nada a ver com o nome original do vilão, né? Que é Slipknot, pelo amor de Deus. Pois é, pô, o cara que tem insônia, né? Enfim. Olha aí, Vlad. Cara, essa piada foi muito merda. Ai, caralho! Ei, Vlad, nem viu chegando. Caralho! Ok, vamos falar do Pistoleiro. O Pistoleiro, ele poderia sim dar um filme mais ou menos. Caralho. Eu não queria. Porque eu não queria filme de vilões. O Pistoleiro, tudo bem, ele é o personagem menos vilanesco dentro desse grupo. Depende. Ele e o Rick Flag. Mas não, é porque ele tem. É porque diferente do Capitão Boomerang mesmo, ele tem um pano de fundo forte. Ele tem uma história de fundo muito forte que está relacionada diretamente ao personagem, sim, né? Sim. Então, tem alguma coisa que dá para ser extraída, espremida, assim, e fazer um filme ok com o Will Smith. Mas vamos lá. Mas eu não queria também, porque eu realmente acho que vocês têm que pegar esses slots para fazerem filmes de heróis. Vamos lá, cara. O Smith, ele já sabe. Pra mim, ele já se tornou padrão de filme ruim há muito tempo. Ah, não. Já. Bem, ok. Eu acho que não. É, porque depois da Lenda, depois do Terra. Cara, eu. Eu discordo, mas ok. Bom, eu espero que seja bom. Caso tenha, eu espero que seja bom. Eu realmente preferia que não tivesse, tá? Eu também não. Pelo amor de Deus, por favor, não. E vou te falar, o que eu menos quero que tenha é o filme do Coringa. Porque o Coringa é um vilão, cara. Ele é legal, ele é um personagem bacana, mas ele só funciona como um vilão. Já existiu no passado uma revista do Coringa, não vou mentir. Já existiu, existe precedente, sim, pra esta merda, mas não. Por favor. Então, antes me diz que ele é o Jason Todd e vira o Capuz Vermelho, que também não é um personagem legal, mas até que não faz. Me faz um filme do Coringa. Pô, aí que tá, o Coringa. Não vou me exaltar novamente. Um psicopata, cara. Porra, por que você vai colocar o psicopata como principal do filme? Porque assim. Eu sei que existem histórias, porra. Existem possibilidades, existem quadrinhos. Por exemplo, tem um quadrinho que eu gosto muito do Coringa, é o Coringa do Brian Azzarello, que é bem legal, que ele conta meio que o passado, o Coringa, como ele se transformou, sim, no personagem. Sim, lembro. Mas eu não sei se vale a pena fazer um filme disso. Também não, cara. É muito. Acho muito. Pelo menos não em live action. Sim. Se tiver uma animação, estou totalmente a favor. Concordo plenamente. E já teve também uma adaptação, pelo menos pequena, pra animação. Não desse não. Já teve aparições do Coringa, apresentações do início do Coringa e tal. Mas é porque é o Azzarello, ele meio que. Ele não reinventa, ele pega essa origem, que é uma das origens do personagem, e cria uma nova versão, uma nova história em cima daquilo, tá? Então não é necessariamente a do Brian Azzarello que foi pra lá. Mas pode ter sido também, e eu passei despercebido. Mas enfim, espero que não façam nenhum filme de vilão da DC. Se fizer, por favor, façam da Marra, porque a Marra é. É, amarra é foda, porra. Amarra é delícia. Amarra, é isso aí. Ai, amarra. Menos, Yuri. Vamos pra próxima. Feira da fruta, re, feira da fruta, ha, feira da fruta, re, feira da fruta, ha, feira da fruta, re, feira da fruta, ha. Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, pode ganhar um longa animado e sinto que quem vai protagonizar é Miles Morales. Colombo o título, mas foda-se. Que bom. Eu não tô me tendo muito foda-se. Peço desculpa, tá, pessoal? Realmente vou parar com isso. Eu vou ter que me policiar. Eu vou parar com as coisas. Mas, enfim, junto com o filme que já tá confirmado do Homem-Aranha, né? O Spider-Man Homecoming. Chegando pra casa. Com essa mulher, Homecoming, voltando pra casa. Mamãe, tô... que obviamente é uma alfinetada, né? Óbvio, voltando pra Marvel. Que eu não espero muita coisa. Eu espero que o filme seja legal, não gostei do título. E o pôster é horrível. O pôster é muito ruim. Mas enfim, junto com o filme do Homem-Aranha, que tá pra acontecer aí, a Sony parece que também vai lançar, junto com a Disney, talvez seja mais Disney do que a Sony, filme animado do Homem-Aranha, que seria protagonizado pelo Homem-Aranha antigo, do antigo universo Ultimate, e agora também, que também está no universo normal, que é o Miles Morales, que é um Homem-Aranha porto-riquenho, negro, se não me engano ele é homossexual, não lembro, eu não lembro. Não, não sei. Mas falam muito bem do personagem, dizem que é legal, e eu queria ver, cara, eu acho que ia ser divertido. Essa entidade do Homem-Aranha, né? Certeza, ia ser bacana. E essa brincadeira mesmo de ter um universo pseudo compartilhado, animação, cinema, que a DC tá fazendo mais ou menos isso na TV, sabe? Que teve a primeira série da Vixen, que a série da Vixen, ela tá dentro do universo do Flash e do Arrow. Olha que loucura. Tanto que teve um episódio live action do Arrow, que dessa temporada, que apareceu a Vixen, a atriz que faz a dubladora do filme. Inclusive, ela é péssima atriz, mas ela é uma boa dubladora. Eita porra, eita caramba. Não, eu não gostei muito não, admito. Mas o Arrow também tá complicado. Nem fosse. Mas ela é legal, e o pessoal gostou muito da aceitação da série da Vixen. E, bem, isso é outra história. Mas sabe uma coisa que eu queria? Que é muito, cara, e sendo da Disney, poderia acontecer. Mas eu não sei se vai. É que fizessem esse filme, sim, e lançassem ele no cinema. Eu queria ver filmes no cinema. Concordo. Eles tinham que parar com esta loucura de só lançar filmes de animação de personagens e quadrinhos para DVD ou live action, porque eu tenho certeza que muita gente iria no cinema assistir. Inclusive, heróis que nunca funcionariam muito bem como personagens live action mesmo, talvez funcionasse muito bem com uma superprodução animada para o cinema. Exemplo, Novos Titãs. Pois é, né? Quarteto Fantástico. Tô chutando aí, Novos Titãs. É o Quarteto, eu não sei. Cara, com certeza. Eu acho que ainda é possível um filme do Quarteto com pessoas de verdade. Não só não foi sei, feito ainda. Porque o Destino, acho que é possível. Esse Destino nunca vai ficar bom. Desculpa, mas ele nunca vai ficar bom. Eu não sei. Destino até hoje, eu só vi pra estar em animação. Eu não sei mesmo. Eu acho que é possível, mas eu acho que a animação eles deviam aproveitar que tá na Disney, que tem essa capacidade, tem um puta estúdio pra poder juntar e fazer um negócio foda. Com certeza. Fazer e lançar no cinema, e ter coragem de lançar no cinema, e não sair só em DVD ou só pra os filmes da Disney, e ia ser maneiríssimo, assim. Eu como um cara que, óbvio, sou um fã maluco por animação, e agradecer de pés juntos, né? Eu ia ficar maluco, cara. Do jeito que eu sou... Porra, eu já tô feliz pra caralho que vai sair o filme do Batman, do Lego, no cinema. Aparentemente, no cinema. Everything's awesome, cara. Everything's Batman. Batman, darkness, no parents. Foi muito bom, cara. Batman. Melhor. Martha! Porra, o trailer ficou maneiríssimo, hein, do filme. Muito bom. Tu viu o último trailer? Pô, o último trailer é bem maneiro. Com certeza, eu tô maluco, cara, pra ver. É, pois é. Então, cara, eu queria que fizessem isso, sabe? Eu trouxe a notícia basicamente pra falar disso. Porque eu não conheço muito o Mike Morales, talvez daqui pra lá eu leia mesmo. É, porque falam bem. Eu me lembro que eu gostava de Homem-Aranha. Em alguma época na minha vida eu gostei de Homem-Aranha, tanto quanto eu gostei de X-Men. Eu adorei Homem-Aranha, cara. Eu voltei a ler X-Men e fiquei puto. Parei e não voltei a ler Homem-Aranha, então não sei. Mas como eu tô gostando da Miss Marvel, talvez eu volte e veja o Homem-Aranha do Mike Morales e eu goste. Será que a Marvel vai conseguir trazer do lado de novo pro lado do Marvel? Mavete? Não, eu não sou Mavete, cara. Eu não gosto de quase nenhum dos heróis da Marvel, não tenho vontade. Olha aí. Quem sabe. Não é, eu tô achando estranho, mas talvez que Buff me leve de volta pros quadrinhos mensais da DC. Estou chutando aí. Peraí, Buff e Cação Tiro. DC Rebirth. Ah, Rebuff. Nossa, cara, eu só ouvi o Buff. Aí o Buff? Tá, é, Buff. Buff igual Ivan Pai. Uhum. É, cara, que bom. Que é uma série que muita gente fala bem, inclusive. É, pois é. Eu não vi, mas eu quando eu comprava a Liga da Justiça Dark do 952, tinha o... Não lembro agora o nome, mas era uma coisa de vampiro, que era legal, era ok. Olha aí. É. Eu acho que era a Ivan Pari também, só que era outro personagem. Mas vamos ver. Eu só posso dizer isso. É isso aí, vamos esperar e ter esse nosso sonho. Vamos lá, Disney, me ajude-nos. É, então estou torcendo para que você faça uma puta animação do Homem-Aranha e lance no cinema. E para uma geração nova de jovens assistirem, para os veiacos que nem eu também irem ver, felizes da vida, né? Tá? E os jovens que têm alma de velho que nem eu, que eu dei jovem. E os jovens que têm alma de velho que nem eu, que eu dei jovem. E os jovens que têm alma de velho que nem eu, que eu dei jovem. E os jovens que têm alma de velho que nem eu, que eu dei jovem. E os jovens que têm alma de velho que nem eu, que eu dei jovem. E com essa declaração bonita. Maravilha. Que ele falou baixinho pra quase ninguém escutar. Mas a edição vai fazer um milagre. E as pessoas vão escutar muito bem. Vamos pra próxima notícia. Nintendo quer fazer filminhos. Filmões, não sei. Mas uma coisa estou feliz. Não vai ser em live action. Puta que pariu. Obrigado. Muito obrigado, Nintendo. Meu Deus do céu, você não sabe o peso que você tem. Você sabe o medo que eu tinha. Por favor, obrigado. Muito cara. Obrigado, cara. Ah, vai ser 3D, CGI? Foda-se, tem um monte de estudo foda pra fazer animação. Pois é, foda. A Nintendo faz isso há anos. Porra, tanto 3D caralho. Quanto 2D, cara. Eu confio. E é óbvio, né? Tem coisas que todo fã de videogame acha que, já que no live action não funciona, na animação pode funcionar. Inclusive, os cortinhos de animação estão aí pra mostrar. A animação junto aos games está aí pra mostrar como isso pode funcionar. Todo fã de animação, de Nintendo, talvez, né? Quer ver um filme de Fire Emblem. Meu foda, Deus, nos cinemas. Eu não quero ver. Eu não quero ver um filme de Fire Emblem. Eu quero ver. Eu vou ver os trailers e vou ficar que nem um fly no Futurama, jogando dinheiro na tela. Sim, eu quero. Shut up, take my money. Eu quero ver. Shut up. Eu quero ver três filmes de Fire Emblem. Igual como vai sair no jogo. Eu quero ver um filme de Não, um mas lado. Eu quero ver o The Awakening. Eu quero ver o The Awakening. Eu quero ver um filme de você vendo de um lado do Império, um filme do outro lado e um filme mostrando os dois. Ah, eu acho que é mais complicado por enquanto. Vamos fazer aquelas sagas mais antigas, mais fodonas. O Awakening não é tão antigo, né? Então também não vai nada. Mas, porra, um Fire Emblem. Eu não diria o Fire Emblem o primeiro, mas sei lá, um Fire Emblem 3. Tem uma história maneira. É, talvez o Fire Emblem do Wii também tem uma história bem maneira. E que ela tem meio que relaciona com o passado do mundo. Ou o meu preferido, Fire Emblem 6, né? Silent Sword. Então, quem sabe, né? Quem sabe? Poxa, cara, ia ser muito bom. Star Fox também, talvez, se fizesse o filme legal. Eu não tenho muita fé no filme da Star Fox, não, pra ser bem sério. Tá? Eu sei que teve uma animação maneiríssima que saiu, curtinha por aí, com o Miyamoto, parece que estava à frente. Mas eu admito, não tenho tanta fé no filme. Quase. Chrono Trigger. É porque é da Square. Eita, pô, né? Agora tá, agora a Square é da. Chrono Trigger, cara. Puta que pariu. Agora a Square é da Sony, né? Não, a Square é da Square, cara. É, não, mas só que agora vai fazer. Square não, faz pra todo mundo. Faz pra todo mundo. Então, por favor. Ela já foi da Sony, já foi só da Nintendo e hoje ela faz pra todo mundo. Então, por favor, faz, por favor. Não, eu acho difícil. Mas sabe que não é tão difícil que também é que é junto, que é da Atlas? Dragon Quest. Deus do céu. E de repente bate aquela sensação de ambiguidade, de conflito no meu corpo, porque você pensa, o Togashi já não faz Hunter x Hunter. Eu pensei com na mesma jogos. Coisa. Imagina saindo um filme. Ele vai assistir em looping essa porra. Ele vai assistir todos os trailers e não vai querer desenhar porra nenhuma. Não vai não, cara. Fudeu. Ele vai assistir loop, ele vai comprar coisas e bonecos e caramba, 4. Ele vai dormir assistindo em loop. Por outro lado, eu queria muito esse filme. Também. Porra, como eu queria ver esse filme. Dava um teste. Inclusive, outro filme que eu não gosto tanto do jogo, mas a Capcom, ela trabalhando mais com a Nintendo, mas eu queria... Não é que eu não gosto do jogo, é que eu joguei muito pouco e era um jogo legal, é porque eu joguei muito pouco mesmo, mas esse é um filme foda, Monster Hunter, hein? Meu Deus, Monster Hunter, caralho! Muito bom. E claro, né, você pode fazer um filme nosso encanador, barrigudinho, um filme bom pra finalmente tirar da mente das pessoas aquele filme merda de live action e aquela série de animação que também era muito firme não, né? É, cara. Mas aí, a gente vem agora... Metroid? Um rumor. Super Metroid? Super Metroid, hein? É. Nossa, Metroid. Só chute. Eu acho que talvez funcione. E tem outro que é um rumor, já faz um tempo, que é Zelda. É porque Zelda, eu não falei do Zelda, porque o Zelda tem um rumor da série e tal. É porque Zelda tem muita coisa legal, mas o universo de Zelda ele é muito complexo, cronologicamente falando. Então eu não sei como se encaixaria bem um filme de Zelda ali no meio, sem que não, desse mas uma treta gigantesca com os fãs. Porque fã de Zelda é muito maneiro, mas ao mesmo tempo é meio chato. E eu tenho amigos que são fãs de Zelda e que se escutarem vão ficar putos comigo. Mas eu não sei. Zelda realmente eu não sei. Talvez se eles tivessem coragem de adaptar alguns dos jogos. Aí sim. Se for fazer algo mais ou menos uma adaptação, mais ou menos original, nem tanto. Mas se fosse pra adaptar, sei lá, um Ocarina of Time ou um Twilight Princess... Aí eu até topo. Mas eu acho que o Zelda ele ficaria melhor como uma série de animação. E não como um filme. É que é difícil. Porque o problema da série de animação é que por mais legal que seja... E eu até queria se fosse Netflix, aquela parada que teve. O problema é que a animação tem menos dinheiro. Existe sempre aquela probabilidade de não ser uma coisa tão legal. Vale lembrar que o Zelda já teve uma série de animação lá nos anos 70, ou foi 80? Ah, isso não tem uma receita, pô. Lá nos anos 80, que era bem ruim. Nos anos 80, é horrível, 90. Era horrível, desculpa. Cara. 80, era nos 90, se não me engano, já. Eu vou usar uma frase dele, né, que eu gosto de usar aqui, que é o wow. Excuse me, princess. Muito bom. Wow. Excuse me, princess. Como diria o Link. Mas é isso aí. O negócio é a gente esperar, ter esperança pelo que vai vir aí. Se, por favor, Fire Emblem. Só uma dica. Se forem fazer Star Fox, que façam como se fosse Muppets, que nem na E3 do ano retrasado. Tá, que ia ser bem maneiro. Aí sim, ia ser maneiro. Esse ia ser muito bom, cara. Nossa! Muito louco, muito louco. Muppets, a Star Fox ia ser loucão. Porque a Star Fox, ele é legal, ele tem do tom sério, mas ele é muito louco, ele, cara. É, os vilões são muito estranhos, as paradas são muito estranhas, os personagens só falam merda. Meu Deus, cara. O Pepe, ele só tá lá pra o tempo todo lembrar que o pai do Fox morreu. Porra. É isso, né, mano? Olha, o pai morreu, porra. A Slip tá lá só pra ser abatida sempre, porra. É, muito bom, cara, muito bom mesmo. Mas enfim, né? Cara, pior que a repercussão de Star Fox Zero foi péssima, cara, é uma pena. É porque, caralho. Porque fizeram o Star Fox 64, só por isso. É verdade. Como eu disse, Vilas, jogos de nave não são mais. Mas eu adoro Star Fox 64. O problema é que estamos em 2016, né? Pois é. Nós estamos em um ano onde a gente. As coisas! Onde a gente vê um The Last of Us ser remasterizado. Né? Não sei. É difícil, cara. É difícil você lançar um Sapop Zero desse jeito. Não sei. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Shinobi vai ter filme, talvez. Então, a SEGA está naquela loucura, puta loucura. Vamos fazer filmes com os nossos personagens. Uou! E mais uma possibilidade agora que surgiu é de que podemos ter um filme de Shinobi, clássica série de plataforma. Uma série de plataforma. É uma série de plataforma com toda uma pegada de artes marciais que é bem maneira. Eu gostava da série do Mega Drive, do jogo do Mega Drive. Era difícil pra caralho. Mas eu gostava bastante do Shinobi. Não joguei os jogos mais recentes. Eu só soube que teve um jogo muito recente quando li a notícia agora, que teve um jogo muito recente, não, né? Mas faz 6 anos, né? Faz 6 anos, né? Foi 2011. Então. Inclusive, sabe o que mais me assustou nesta notícia? Dizendo que teve um jogo de 2011 pra Nintendo 3DS? Que provavelmente não foi bom. O Nintendo 3DS já tem mais de 7 anos. Já tem quase 6 anos. Caralho. Puta que pariu, eu tô. Caralho. Mas, enfim. Eu acho que pode sim. Não, um filme é relativamente fácil, sabe? Adaptar a história do Shinobi pra fazer um filme sim, legal. Sim. É diferente do Sonic. E que eles estão querendo fazer isso. Não, o Sonic vai ter. Sim, já é com animação. Sonic vai ter. Mas o Shinobi, pô, o Shinobi é tranquilo fazer só todo com atores reais e tal. É. Não tem que fazer muito CGI. Eu acho que, porra, pode ser legal. Pode ser legal. Eu não vou dizer que, vai ser um puta filme, dá pra ser. Mas, não sei, eu acho que dentre as séries da SEGA, uma das que provavelmente tem mais chance. Porque a SEGA ainda está pensando em fazer filmes do Golden Axe. Golden Axe só pode funcionar se eles tiverem a coragem de colocar os seus heróis de cueca no cinema. Por favor. Altered Beast. Mas só numa sininha, porque eu também não quero ver homem de cueca na tela. Pelo amor de Deus, principalmente o velho, né? Porque é o velho que usa tu cueca no Golden Axe. O Altered Beast. Virtua Fight? Como é que você fala Virtua Fight? Tipo Street Fighter? Cara, what the fuck? Deus do céu, cara. Desculpa. Mas segue, o que você tá pensando? Eu sei que você tá pensando. Crazy Taxi ia ser engraçado, mas o. Porra. Caralho, cara. Altered Beast é difícil pra caralho. Altered Beast? Puta merda. Isso é difícil pra caramba. Você é novo, Yuri, você não conhece. Como assim eu não conheço? Tá maluco, rapaz? Brincadeira. É porque eu só conheço porque jogo velho eu conheço. Jogo novo que eu não conheço. Eu lembro do Zerd falando pro cara, meu pô. E. Nossa, ele virando novo. Puta que pariu. Era um jogo meio estranho, cara. Meio tosco, louco, muito assim, tosco. Não, mas ele era maneiro. Ele era maneiro, né? Ele vinha com. Eu lembro que ele vinha com SEGA. O meu não veio, não, cara. Eu vim com o Super Sonic 2. Ele veio com SEGA. Um dos melhores Sonics pra mim. Ele só perde. O 3 é legal pra caramba também, mas ele só perde pro Sonic CD, pra mim é o melhor. Caralho, cara. Sonic CD é foda. É. Isso aí é maravilhoso. Mas enfim, não tem muito o que falar, né? Vamos torcer aí, Shinobi. Isso aí, Shinobi, Shinobi vai trazer a SEGA como uma das melhores. Uma das melhores não, não vai, da, de rock. Não vai, cara. Mas é legal que o filme pode reviver a franquia. E isso ia ser legal. Olha aí, a gente pela primeira vez pode falar que a SEGA tem visão. Shut up! Imagina se funciona logo com o Altered Beast, né? Cara, o Altered Beast novo ia ser louco, hein? Pô, ia ser agora eu quero jogar. Não, mano, não joga não, porque senão tu vai ter uma puta decepção, cara. Não, o antigo não, porra, tá. A versão nova. Sim, pô, o novo seria legal. Seria. Ah, mas o Shinobi continua legal, tá? Eu joguei recentemente o Shinobi. No Mini Mega Drive, Shinobi continua não maneiro. Não, cara, Shinobi continua maneiro. Sempre a dificuldade traz o melhor pra você. Beleza, vamos pra próxima de notícia. Vamos lá. Comixology oferece plano de leitura ilimitada. Pois é, a gente já tinha falado na época que a Comixology estava com essa coisa de que estava preparando o seu serviço para se transformar em um serviço meio que de streaming de quadrinhos. E finalmente eles estão, depois de um ano, se duvidar, finalmente eles estão lançando. É claro, o pessoal pode falar, mas você fala, não falam dos streams nacionais, do Social Comic, Cosmic. A gente falou, pessoal, quando saiu. Então, vai lembrar, Cosmic aí, inclusive, já ajudou. E eu acho que legal, o Social Comics também tem umas iniciativas bem legais. Mas, vamos ser sinceros. As pessoas não querem só quadrinhos nacionais. Verdade. E nessas plataformas a gente está muito mais com quadrinhos internacionais. Então, possibilidade de quadrinhos internacionais, Comixology, é o que há no momento, né? Sim. Então, com assinatura mensal, a possibilidade de $5.99, que é uma assinatura razoável. Você tem acesso ao acervo de várias editoras. Não todas, a DC e a Marvel, infelizmente, ainda não estão no pacote, tá? Por que será, hein? Porra, e eles vendem pra caralho no digital, tá? É que o problema é que um quadrinho... O Comixology, ele é uma plataforma de venda de quadrinho, pra quem não conhece, né? É quadrinho digital. É a plataforma mais conhecida, mais famosa. E geralmente, os títulos novos, eles saem a $3.99. E geralmente... uma semana ou duas caem de preço para $2.99, mas ainda se você for comprar por título mensal, é muito caro, sabe? Para muita gente é muito caro. Com certeza. Você pode até comprar, se você acompanha num título específico, ok, todo mês você dá aqueles seus $3.99, mas para quem quer muitos quadrinhos, cara, porra, é muito caro. E vir com uma iniciativa como essa de assinatura mensal é excelente. Não sei se isso... A gente sempre espera pra ver mais tempo, porque a gente nunca sabe se eles vão ter um puta lucro e vale a pena. Até o fato de você tá vendo que a DC e a Marvel, que provavelmente são os quadrinhos que mais vendem lá, não estarem indo nessa, né? Talvez seja porque eles ainda acham que dá mais lucro separado, não sei. Mas, porra, você vai ter quadrinhos da Image, tem quadrinhos novos fora, você vai ter Saga, Walking Dead, Tem quadrinhos da Dark Horse. Resumindo, é coisa pra quadrinhos caramba, da Boom Studio, Boom Studio roda. Pra quem gosta de mangá, tem os vai ter os quadrinhos da... Acho que é a Onipress que tá publicando os quadrinhos da Shueisha. Então, tem quadrinhos da Shueisha, tem mangás, então, que você vai poder comprar mensalmente. A assinatura de $5.99, apesar do dólar ainda estar caro, é algo plausível para a gama de coisas que o Comixology oferece, né? E a priori vai ter os quadrinhos que já estão lá, mas com a vinda de novos quadrinhos com o tempo, vai ficar mais foda ainda, né? Não tem, o acervo, se você já entrar no Comixology, O acervo deles é gigantesco. Pelo que eu tô vendo, é, cara, é gigante. É bem grande, assim. E eles sempre têm várias promoções pra vocês verem. Eles sempre dão alguns títulos de menos páginas de graça pra vocês, pra pegar interesse. E é uma plataforma interessante, famosa. Tem suas críticas, todo mundo releva que tem várias críticas e tal. Óbvio, nada é perfeito. Inclusive, já falavam que versões anteriores do Conquistology foram melhores e tal. Mas eu acho que é bom, é uma excelente plataforma para se ler em tablet, em celular. Eu já li quadrinhos no Conquistology, então é uma plataforma que está totalmente adaptável para os dispositivos móveis. Então, você ter essa quantidade. A gente está meio que fazendo uma propaganda, né? Mas é mais importante do que a propaganda, porque tipo, vocês podem não assinar, foda-se, tá? Você pode pensar, tipo, não quero gastar. Mas o importante é vocês verem que você tá tendo a opção em vários lugares do mundo. E como o Solo, obviamente, ele vai ser um precursor para outras plataformas internacionais, de liberar quadrinhos nacionais em uma possibilidade, no caso aqui de assinatura mensal, que vai facilitar muito mais o acesso ao trabalho original, né? O trabalho oficial. E é claro, acho que todo fã de quadrinho tem um pouco disso. A gente, às vezes, não tem grana para comprar, talvez, alguns vezes na internet e tal, de maneira não oficial. Mas se você tivesse um pouquinho, ter um pouquinho de grana para comprar, eu tenho essa opção relativamente barata de poder ver todos os meus quadrinhos, eu acho que eu ia colaborar com o pessoal para dar aquele pouquinho para o cara que fez o quadrinho, né? Porque a gente tem um negócio tipo, pô, o cara fez o quadrinho, ele merece ganhar um pouquinho do dinheiro, né? Então, eu acho que a iniciativa de ter isso é que é muito mais relevante do que vou fazer uma assinatura ou não vou fazer uma assinatura, não sei. Você vê que a gente já está caminhando para uma coisa, para uma espécie de segunda geração do quadrinho digital, da venda oficial de quadrinhos digitais. E isso é muito bom, tá? Então, quer falar alguma coisa do Comixology? Cara, esse plano, ele tá mais do que justo, velho. É muito bom. Pelo que eu tô... E as HQs aqui, que ele bota como um exemplo, né? Nas séries populares. Porra, The Walking Dead, cara. Sempre tive vontade de ler. Pessoal, vale ressaltar, pra quem ainda não entendeu, né? Obviamente, é quadrinho em inglês, tá? É, isso é verdade. Deixa claro, tá? Sim. Mas, ainda assim, né? É alguma coisa. Eu ficaria muito feliz se a DC entrasse na parada, que aí eu realmente voltaria de fato a ler mensagens da DC, cara. Certeza, porque é meio salgado, né? Aqui, porra, eu ter a possibilidade de todo mês estar acompanhando exatamente como que tá lá e, porra, num preço que dá pra pagar, dá pra botar no bolso, já ia ser bom, né? Ia ficar muito mais feliz com isso. E as sagas são muito boas também, eu já falo. Cara, talvez agora, aquele podcast precursor que fizemos sobre os 29 títulos da Image, a gente lê alguma coisa. Caraca, aí sim. Tô dizendo, a gente sempre soube, cara. E o Dan Shibu sempre na vanguarda. Sempre na vanguarda. No fundo, já sabiam que o Conquistology, pouco tempo depois, ia lançar seu plano Unlimited. Seguindo as regras da Netflix, é isso aí, muito bem. Que mais empresas façam isso? E vou digital, e antes que o pessoal diga, eu gosto mais do papel. Ok, o papel não vai ser comido pelo digital, tá? Então você que gosta do papel, continue com o seu papel, feliz em sua casa. Eu também gosto de colecionar encadernados no papel, mas porra, o digital. Desculpa, pessoal, já deu pra entender. Já deu pra entender que funciona. Funciona, tá? Como? Então é isso, pessoal. Vamos para as recomendações. Batman's got gadgets and crime-solving machines. The Flash runs so fast he can catch a falling baby. I can talk to some fish. Yeah, I'll go have a chat with some fish. Eu recomendo Undertale. falar de Undertale. Jogo da minha vida. Jogo da minha vida. Até hoje eu tô com a trilha sonora escutando aqui no meu celular. Eu zerei já faz acho que um mês já. E cara, que jogo excelente. Os gráficos do jogo não são uma grande coisa. Foi um jogo indie, ele foi financiado pelo Kickstarter. Ele não é um beat art. Ele foi iniciado pelo Kickstarter. Mas ele não é beat art. É porque eu nunca joguei Undertale. Eu não lembro de ter só visto. Ele não é tipo em beats, 8 sim, beats ele e tal. É, então ele é um beat art. É que é aspecto do beat art. Ele é bonito dentro do aspecto do que ser um material pensado pra ser 8 beats. Mas é né? Que tá, assim. Porque eu já vi algumas imagens, eu até acho bonitinho, tá? Eu não vou falar não. Mas a trilha sonora é do caralho, eu nunca joguei, mas a trilha sonora é foda. É incrível, mesmo. A trilha sonora é incrível. O legal do Undertale é a maneira como... O próprio nome ele já diz o que vai ser. Ele diz que é algo simples. É Undertale, é uma história menor. É uma história minimalista. Porque isso acontece em um curto período de tempo... E é simples, até o erro gráfico é simples, é tudo compacto. A maneira que o jogo funciona é incrível, até porque ele me dá uma liberdade que eu vi em poucos lugares. A ponto de você... Ah, eu gostei desse personagem, eu vou poupá-lo. E, ah, eu não gostei desse personagem, eu vou matar ele. É muito interessante a maneira como eles explicam logo de cara. E todas as conclusões que você chega, porque tem várias conclusões, é incrível isso. O número de finais é gigante também. Mesmo... Queria só dizer um negócio, Yuri Malegro, ele mata mesmo. Mata todo mundo. Não, cara, não. Revivendo memes, hein, de décadas atrás. O pior é que eu vou dizer que eu não consegui matar um. Eu não consegui, desculpa, eu não consegui. Me deu agonia quando eu disse: olha, amor, joga esse jogo. Você tem a oportunidade de matar ou não matar. E ela foi e matou um personagem. Me deu uma agonia tão grande, tão grande. É um jogo que você entra dentro dele de uma maneira que você fica: caramba, vou dar uma parada aqui porque essa música tá muito boa. E você fica andando pela cidadezinha, você vai falando com todo mundo tem sua história, até aqueles bichinhos que você tem, aquele encontro, aquele encontro randômico. Eu vou falar aqui um exemplo, que eu tava andando e encontrei com o Dragão de Neve, era Snowdrake. E aí, você tem várias opções, se você for no Act, que é o Agir, e aí você vai nele, e você tem o Check, e o Rir, o vaiar e o contar uma piada pra ele. E obviamente que o Yuri fez, né? Contou uma piada. Excelente. Não, ainda não, porque no Undertale você tem que aprender que você tem que ler, você tem que fazer o check de qualquer criatura antes de qualquer coisa. Então eu fui fazer o check e dizia no check dele: ah, vida tal, não sei o que tal, beleza. Ataque tal. E aí diz embaixo: ele sempre quis ser comediante. Mas o pessoal não gosta dele. E aí ele vai e conta uma piada pra você. Rolou a identificação. Mano, viu? Eu fiquei muito, cara. Eu fiquei: caraca, esse cara sou eu, meu. Aí eu fui. Pô, cadê o avatar, Yuri? Cadê o novo avatar? Yuri Snow. Aí eu fui e coloquei o. Eu botei pra rir, cara. E é incrível a maneira como você emerge, você fica querendo saber da história de qualquer bichinho, pô, qualquer bichinho que você encontra. Pô, olha esse cara, me identifiquei. É muito bom, o jogo é incrível. Eu vou dizer que tem três finais diferentes, apesar que um, que é o final neutro, você tem muito... Ele tem várias diferenças, caso você queira poupar alguém ou não. No final genocida, que é o que você sai matando todo mundo, é um final tenebroso, é incrível. Você fica: caralho, que tá acontecendo, meu irmão? E no final pacifista, eu vou dizer que foi o que eu chorei igual um bebê, cara. E foi incrível, incrível. Muito bom, Undertale. Eu não posso nem falar tanto, porque já eu posso soltar spoilers aqui, então é isso aí, cara. Se você gostou, vai lá e joga, que é muito bom. Alguma coisa a falar, Vasco? Eu não joguei, cara. Você sabe que eu não jogo jogos de videogame? É, mas apesar que é de computador, né? Eu trabalho para ver meus filmes, não em IMAX, mas foda-se. É o cara do Gates, tá ligado? Eu trabalho pra ter meu hobby. É o trabalho? Eu não tenho tempo para esses joguinhos. Não, brincadeira, pessoal. Eu trabalho mesmo, mas eu acabo dando prioridades pra outras coisas. Mas, pelo menos uma coisa eu posso falar. A trilha sonora é muito boa. Muito boa mesmo. Se puder botar na edição também. Não, claro que vocês têm com o filme de fundo aí algumas musiquinhas de Undertale. Maravilha. Mas eu recomendo, procurem a playlist no YouTube com as musiquinhas de Undertale. É bem maneiro mesmo. São muito bonitas, cara. Muito bonitas. E obviamente, meu caro amigo Yuri, chegou a hora. Chegou. Quantos Batemans? Feira da Fruta. Eu não preciso nem falar, como eu já disse, é o jogo da minha vida. 5 Batman na Feira da Fruta. Olha aí. Preciso nem falar, calma. Caraca, que incrível. Olha aí. É isso aí. Eu vou parar de falar. Isso aí. 5 Batman na Feira da Fruta. Tudo bem que. Parece um jogo legal. É uma escolha de Yuri que eu não tenho o que questionar. Muito obrigado. Até porque eu não joguei, mas essa pelo menos eu posso falar que a música é muito boa mesmo. Nas férias tu dá uma jogadinha. É um jogo curto até. É até um jogo curto, Se eu realmente terminar alguma coisa esse ano, vai ter que ser o Shadow of Colossus. Shadow of Colossus não, desculpa. O Shadow of Mordor. Ah, caraca, Shadow of Mordor. Tá parado pra caralho há um tempão. Então eu tenho que voltar a esse jogo e não. Então o Undertale tá lá atrás. Tem muita coisa ainda. Tem Child of Light. Child of Light. Tem o Wolf Among Us. Então, tem o jogo do South Park. Tem muita coisa. Incrível, eu zerei também. Então, tem muita coisa. Undertale vai ficar lá pra frente. Sabe Natal, sabe aquela época bonita em que a Steam nos faz ficar irritados. Vai. Porque ela joga na sua cara. Porra. Você não quer? Você não quer? E se for por R$5? Eu não posso. Não, por dois. Não! Tá de graça, filha da mãe. Você não pode. 50 centavos. Não, vou usar minha carteira, não. Pois é. Enfim, vamos continuar. And he cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he cried, 7 thunders uttered their voices. Kingdom come. Clássicos, os quadrinhos de super-heróis já feitos, né? Obviamente a DC, que, né? Óbvio, né? Eu corrigi uma falha de caráter pessoal para um fã de quadrinhos de super-herói, que foi que eu nunca tinha lido O Reino do Amanhã, e eu finalmente li, e óbvio que é uma história do Mark Waid com o desenho do Alex Ross, então é óbvio que as expectativas são lá no alto. E cara, se você conhece o universo DC, eu acho que o problema do Reino Amanhã, talvez, já avisando, é que você tem que ter um pouco de conhecimento do universo DC, tá? Se você conhece o universo DC, cara, eu quase chorei quando chegou no final do quadrinho. Caraca. De falar. Caralho, é muito foda, cara. Não é só lindo pela arte, mas pela história, pelo cuidado, pela curácia que eles fizeram o trabalho, pelo amor, pela paixão que você vê dos dois ali, com detalhezinhos, com um monte de easter eggs de fundo. E porra, que história fantástica, cara. Pra quem não sabe, O Rei da Manhã é uma minissérie da DC que foi lançado em 1996, né? Então, completando 20 anos de Rei da Manhã, e eu finalmente li. E eu admito que eu li ele meio pra escutar um podcast, que eu queria ler antes de escutar, já que eu tinha comprado recentemente, que era do Confis Universo. O podcast final foi legal, mas nem tanto quanto eu esperava. Mas, cara, que história foda. A história, ela basicamente, ela se passa no futuro. Então, é mais uma história como personagens veatos, tal como Dark Knight Returns. Personagens veatos da DC são muito bons, né? Com certeza. Ele é um futuro em que os meta-humanos meio que se proliferaram de uma forma meio absurda. E nesse futuro, o Superman meio que abandonou o seu lado heróico. Abandonou não o lado heróico, na verdade, ele parou de agir como um herói e foi cuidar da fazenda lá dele, vamos dizer assim. Depois que teve várias coisas acontecer, teve a morte da Lois Lane, o Coringa matou a Lois Lane, pra você ter ideia. É uma coisa bem no começo da história, um prelúdio. E depois de um acontecimento relacionado a isso, o Superman acaba deixando o manto e a história se passa num futuro em que a nova geração de super seres, eles estão cada vez mais se importando menos com as pessoas que não têm superpoderes, vamos dizer assim. Então, ao meio das suas super batalhas, seus super confrontos, cada vez mais vítimas novas vão surgindo e coisas e catástrofes vão ocorrendo. E então a gente está nesse mundo em que a gente precisa de alguma forma que esses super seres eles sejam meio que parados, vamos dizer assim. E o Superman, ao abandonar, ele também, muitos dos antigos heróis, eles meio que também deixaram, sabe? Junto com o Superman, eles meio que se aposentaram. Se deixaram de lado. Então, eles não se aposentaram. Por exemplo, o Batman, ele ficou só em Gotham. Então, ele cuida de Gotham quase como se fosse a cidade dele. E as pessoas têm que aceitar. Até porque ele usa robôs, patrulheiros e tal. O Flash, ele virou praticamente uma força na natureza. Caraca! Tanto que é do caralho a apresentação do Flash. O Lanterna Verde, que no caso do Lanterna Verde aqui do foco, é o Alan Scott. Ele foi meio que morar fora do planeta, próximo, em seus castelos Esmeralda, meio que olhando pelos seres e tal. E a própria Mulher Maravilha, que eu acho que é a que mais teve dificuldade meio que de aceitar isso, ela também se retirou, só que ela, vendo o que está acontecendo no mundo, ela meio que tenta instigar o Superman a voltar e tentar resolver o problema. Um problema que só está indo e vai dar merda, vamos dizer assim. Então, a gente acaba tendo uma espécie de retorno do Superman, junto com vários outros heróis. A história gira meio que no mote desse confronto entre a nova geração e a antiga geração de super seres. E nesse meio tempo você tem outras maquinações, obviamente, de outros personagens. Mas existe toda uma ideologia do quão importante a Trindade é para o mundo, ao mesmo tempo de o quão importante é os super seres entenderem o ponto de vista dos seres humanos nessa parada. Não tem como eles simplesmente agirem e não se importarem com a opinião dos seres humanos. E cara, é uma história que eu posso dizer que é uma história foda do Superman, uma história base do Superman, mas eu posso dizer que é uma história foda do Superman, uma história foda da Mulher Maravilha, uma história foda do Batman, uma história foda do Shazam, é uma história foda, sei lá, do é porque os outros não estão tão em foco, mas porra, a versão do Flash é muito maneira, a versão do Lanterna Verde, Donnie Scott, é muito maneira, tem todas as novas gerações, então você tem o Dick Grayson como Robin, você tem a filha dele com a Estelar, você tem o Arqueiro Verde e a Canário Negro, você tem as novas versões do Arqueiro Verde da Canário, você tem o filho do Batman, você tem o Lex Luthor, você tem o Vano Savage. Então, tipo, cara, é tanta gente, é tanta gente do universo, assim, tanta gente, principalmente heróis que muitos, a maioria das pessoas não conhecem, é tanta gente que, tipo, você fica fascinado só pelo fato de ser os autores terem conseguido colocar todas aquelas histórias na história. Mas o mais fascinante é que eles conseguiram colocar, sei lá, centenas de heróis e fazer uma história do caralho e que é emocionante, que é a síntese do que é o super-herói da DC. E, cara, é foda, é do nível... É impressionante, assim, é não só a arte impressionante do Alex Ross, mas é o roteiro, tem um argumento meio que do Alex Ross, junto com o Mark Waid, com o roteiro principalmente do Mark Waid. Cara, é foda, da primeira página à última página, e, tipo, você termina, a edição, a última edição que a Panini lançou compilada aqui no Brasil, a edição nacional, você tem mais quase 100 páginas de extra. Uma coisa que eu até reclamei quando eu comprei o... Acho que foi o Dark Knight. Que era legal ter os extras, mas, tipo, ficava muito mais caro pra os extras, sabe? Isso é porque já tinha o Dark Knight 2 que eu tinha que aceitar ali no meio. Mas é tão bom que, tipo, eu ainda não consegui parar de ler os extras, sabe? Eu terminei a história e eu tive que ler tudo. E tudo, tudo, tudo, tudo. Não só porque eu gosto da ideia dos extras, mas por causa que é tão fascinante a história... E tudo por trás, e a forma como a acurácia, o detalhe, o amor como você vê que o Mark Waid e que o Alex Ross empregou na obra, cara, que é, porra, é foda pra caralho. Tem besteirinhas, easter eggs, que até inclusive na edição da Panini é legal que ela explica pra quem não se toca muito, que, tipo, é uma coisa muito pra nerdzinha, sabe? Por exemplo, aparece uma cena logo no começo do Superman em que, se você pegar o cenário, você vê o Super Cão, o Super Cavalo, o Super Macaco e o Super Gato. E, tipo, você... Caralho, mano! Sabe? Quais são as chances? Porra. E, tipo, todos os heróis são foda. Pô, o Shazam, cara. Que do caralho. É aparecendo Shazam. E, porra, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. É, se eu pudesse, eu dava nota 6, 7. Mas já que vai aqui de 0 a 5, porra, óbvio, né? 5 baixo pra Feira da Fruta. Eu tô vendo. Se você puder, vai, arranje. E é uma coisa que vai sempre ser reeditado, porque é uma história. Sempre vai vender, sempre vai ter gente pra comprar, sempre vai ter gente que vai querer. Porque é uma puta história foda. Claro, o compilado, ele não tá tão... Eu acho que ele é 100 e pouco, só que a Amazon, ele vende ele por 90, 80 reais, mais ou menos. Então, assim, pra quantidade de páginas, não é tão caro. É caro, sempre é, né? É um embolso que você tem que tirar. Mas se você é fã de quadrinho... Não, pode faltar. Vale a pena. E vale a pena. A edição da Panini é muito bonita mesmo. E, cara, porra, é um daqueles marcos da história dos quadrinhos, sabe? E que agora com 20 anos já é muito lembrado, daqui a 30 anos vai ser mais lembrado ainda. E eu julgo dizer sem medo que, sei lá, daqui a 10, 20 anos ele vai ser botado, se já não é, no mesmo patamar de Dark Knight, Watchmen e talvez o quarto mundo do Kirby e por aí vai. E é legal porque, tipo, ele tem referência a tudo. A aparição do Aquaman é do caralho. A aparição do Orion é foda. A aparição de todos os personagens é muito foda, cara. É muito foda. É impressionante como eles conseguem, com tantos personagens, fazer um negócio tão bem. Caralho. E óbvio, né, cara? Caralho, a arte do Alex Ross, cara. Porra, eu não preciso falar, cara. Puta que pariu. Não precisa nem falar, velho. A arte da revista é incrível. E é legal que o Mark Waid, ele faz um paralelo muito grande com o Apocalipse, cara. E ele faz paradas com a passagem bíblica muito bem encaixadas. E puta que pariu, é muito foda. Vale a pena, cara. Com certeza. Porra, se vale, cara. Que obra foda. Eu ainda recomendo quem leu ou quem ainda não... Quem ainda não leu, nem... Quem ainda não leu também pode ser, porque eles não dão tantos spoilers, mas... Quem leu, principalmente, o podcast lá que eu fiz o Universo sobre o Rei do Amanhã. Apesar de que eu, como eu fui ver depois que eu li, eu esperava um pouquinho mais. Acho que eles poderiam tentar não dar tantos spoilers, assim. Eles falam algumas coisas, mas não querem dar tantos spoilers. Eles até dão Mais ou menos, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas é, talvez eles não querer tão focar tanto, ou não querer fazer um podcast maior, talvez seja só maior tamanho. Eu achei que faltou algumas coisas, mas tá legal também. Então, é isso, cara. Muito bom mesmo, assim. Vão, comprem sem medo, quem puder. É, nem todo mundo tem, às vezes, dinheiro no momento pra reembolsar. Sim. Pra embolsar nisso, mas, porra, quem puder, é uma puta história. É, leiam, deem o seu jeito, leiam, tá? É isso aí. É isso aí. Eu queria falar assim, mas deem o seu jeito, leiam este negócio, tá? Vocês precisam ler. Cara. É isso, pessoal. Então, para as considerações finais. Vamos terminar aqui o podcast, meio longo. O que você achou aí, considerações finais sobre esse podcast, essas notícias fantásticas, né? Filme do Capitão Boomerang, cara, é óbvio, óbvio, né? É isso aí, é isso aí. A gente vai sair, a gente vai deixar aqui com a esperança de que o filme do Amarra possa vir, que o filme do Fire Emblem também possa. Que Deus do céu, por favor, escute. Fire Emblem. Hashtag Fire Emblem, eu quero. Eu vou terminar com isso. Hashtag pra gente. Hashtag meu simulador de wife, por favor. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente tentou comentar da forma mais divertida possível nas notícias. Espero que vocês tenham gostado. Bem, se der tudo certo, e vai dar, temos fé. Daqui a 2 semanas a gente tá de volta. Sim, sim. Até mais. Semana que vem, com certeza, tem um novo podcast. Sim, então, sim, até sim, mais. Eu esqueci de falar do chato de opinando, gente. O chato de opinando. Ah, sim, por favor. Quem quiser conversar diretamente com a gente, tem o nosso chat de opinando. Vai ter no link do post. E se você tá acessando e opinando, também lá embaixo tem chat dos opinadores. Você clica, você vai pra página no Discord. Você aceita, você entra. E se você já tem Discord, você também pode adicionar a gente. E seja feliz. E a gente tá sempre lá discutindo. É sobre besteira e se divertindo pra caramba. Com e brincando e assistindo anime junto e por aí zoando, vai. Zoando, é zoeira infinita. É isso aí. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau.